Na Rádio Videira. Todo sábado você faz parte da turma. Turma do Balão. Músicas que fazem você sacudir todo sábado aqui na Videira. DYJ 789, 790 kHz, 1000 watts de potência real, Viveira M. Seguimos com o nosso programa, chegou a hora de construir no Fambar, então com essa porcentagem de pedras, com porcentagem de cigarrinhos de estágio, com interessados, trabalha com pedrinhos, com pedrinhos, com pedrinhos, com pedrinhos, com pedrinhos, com pedrinhos, com pedrinhos, com pedrinhos, com pedrinhos, no novo condomínio, né? Felicidade no voto, WhatsApp 99966-3366-2470. E atenção, procura Cão de Raça Doberman, que surgiu na cidade de Belém, ou mesmo atende pelo nome de Chapé. E possui uma cicatriz perto do olho, envolvida uma cirurgia recente. Se você viu ou estiver com ele, pode entrar em contato 99114-5229. 9-14-52-21. Vamos deixando o nosso abraço. Aqui um pouquinho tem o Eric Miller aqui mandando por aqui. Mais uma programação aqui na nossa feira do Estação. Volta amanhã. Thank you. tiene un episodio de robo bastante violento, y él de hecho se hizo irse en ese momento. Antes se lo estuvo viviendo varios meses en un hotel porque se tenía alguna normal. Entrevistas, informaciones, tudo sobre o esporte. Olho no lance. Toda quinta, aqui, na Videira. Atualmente, 7 horas. A Voz do Brasil será transmitida às 21 horas. Rádio Videira com você em primeiro lugar. Há mais de 20 anos, em Videira, a rede de postos Petroeste oferece a você e sua família o melhor em combustível, atrelado ao melhor atendimento. Conta com serviços de troca de óleo, calibragem de pneus e muito mais com profissionalismo e responsabilidade. E aproveite, acima de R$100 gastos em qualquer combustível, ganhe uma ducha de aparência para o seu carro. Rede Petroeste com três postos em Videira. Alto Posto da UPA, Alto Posto Colina e Alto Posto Canadá. Além de ser um hábito tradicional e companheirismo e saboroso, tomar chimarrão Mazuchi também é fonte de saúde. O chimarrão inocensar, auxilia na digestão, é fonte de vitamina e de sais minerais, previne o envelhecimento e controla os níveis de colesterol e glicose. Então, nada melhor do que cultivar a tradição tomando o melhor chimarrão. Chegou a hora de economizar de verdade. A Super Cesta Videira dispõe de uma super cesta com mais de 60 produtos. Ótimo preço, prazo de pagamento e o melhor, sem precisar sair de casa. Super Cesta Videira. Põe o ar 999170767. Rádio Videira. Mistura entre o grande da RDC Rádio. Com Colombo e a gente está na atenção passageiros que viajam com a Rádio Videira. Nos próximos minutos faremos uma viagem rumo à Estação do Sucesso. A Rádio Videira deseja a todos uma boa viagem para a Estação do Sucesso. Opa, Leleu! Salve, galera! Estamos chegando na sua noite de segunda-feira, 15 de março de 2021. São 19 horas e 1 minuto e por aqui começa a Estação do Sucesso.